como sempre. Os olhos piscaram de repente, um sonho. As coisas são assim quando se está amando. As bocas não se deixam e um segundo não tem fim. Um dia feliz às vezes é muito raro. É. Falar é complicado. Quero uma canção. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Tudo se torna claro, pateticamente pálido. E o coração dispara se eu vejo o teu carro. A vida é tão simples, mas dá medo de tocar. As mãos se procuram sós, como a gente mesmo diz. Yeah. Um dia feliz, às vezes é muito raro. Quero uma canção. Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você, eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você, eu e todo mundo canta junto. Fácil pra você, eu e todo mundo canta junto.